4.000 pés. 4.000 pés, Tupã 604. 4, perfeito. Instituição sinal 6. 6. Torre Salvador, Gono 270. Gono 270, prossiga. Negativo contato, 268-360. Gono 270, chame frequência 126, decimal 0. 1260, Gono 270, obrigado. Azul 4076, desça para o nível 050. Para 050, 4076, pode continuar o trato em posição 12 horas? Correto, no pátio 3, reporta pronto para acionamento. Ligou 1941, cruza 230 para 1950. 1941, desse mantém nível de voo 120, vigilância. 120, situação mesmo. Gol 1777, vetor para evitar tráfegos na chegada, direita proa 240. Limite desta proa ao cruzar o nível 200, proa de Leda. Proa 240 para evitar tráfego, limite nessa proa ao nível 200 após sua Leda, gol 1777. Confere. Controle Salvador, azul 4463, 2800 pés. Azul 4463, vigilância em ascensão ao 160, está sob vetor, mantenha a presente proa. Solicita a proa 240 para evitar formações. Autorizado. 74, nível 12, 22. Sequenciamento, direita proa 105, limite desta proa, voar por 4 minutos, após em caso de falha voa cara e aproxima para a pista 28. Direita, 105, limitado 4 minutos, você vai para Karen após pista 28. Ao 648. O Kilo Serra Lima está passando da El para iniciar a descida. Desça e mantenha 6.000 pés, Kilo Serra Lima. 6.000 Lima. Controle WebJet 5728, cruza nível 190, solicita voar Aracaju. Chame Recife na frequência 12545, coordenação direta com o mesmo bom voo. 12545, obrigado. Azul 4463, proa 290 para evitar formações. Gol no 941, reduz a velocidade para 210 nós. 210, recebendo gol 941. 5486. Informe proa aí por quantas milhas? Proa 300 por 10 milhas, o azul 4463. Quando pronto, autorizado Ilhéus. Quando pronto, Ilhéus 4463. Atingindo 4.000 pés, são 3804. 3804, desça e mantenha 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reporte estabilizado, são 3804. Passarelo 2230, reduza para velocidade de aproximação, 2.000 pés, livre LS, acuse no lote. Reduzido, vai informar. 6721, torre no 186. 186, o 6721. Gol no 941, desça e mantenha 120. Mantenha 120, 94. Eu atingi 110. Rio 9648, esquerda, proa 070. Desça e mantenha 7.000 pés. 070, a proa descendo para 7.000 pés. Rio 9648. Gol 1777, voa Porto Seguro e chama Recife, na frequência 1251. Vou por seguro, 251, gol 1777. Está autorizado via Kilo, após Alfa, até o ponto de espera da 28. E no ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 3. Bom voo. Dan 3304, desse mantenha 2.000 pés, redução 170, reporte estabilizado no lote. Informação vai pousar 3304 ou 3804? Queira desculpar, 3804. Então 3804, reduza para 170 nós, desce para 2000 pés, acuse o localizador. 770, repórter estabilizado, 3804. Azul 4076, reduza a velocidade para 1.80 nós, desce e mantém 3000, acuse no lock. 3000, reduzir 1.80 nós, vai ficar no lock 4076. Quilo Serra Lima, desce e mantém 4000 pés. Voe na proa de Cari, em descida com 1013. Quilo Serra Lima, informe indicada? A nossa indicada 2.10, baixando, descendo para 4000. Positivo. Caso tenha condições de incrementar até 230, nós agradeceríamos. 220, ok? Limite. Rio 9648, esquerda 040. Esquerda 040, 948. Controle triple, 5486, transfere. Já. Triple 5486, ascensão ao 200, Momo. Ascensão 200, da presente, Momo, trip 5486. Azul 4076, completa a redução para 1.70 nós, desce e mantém 2.000 pés, acuse no localizador. Segue tráfego da TAM, 5 milhas à sua frente, posição 10 horas, passando os anos. Ciente do tráfego, reduzindo 1.70 nós, descendo para 2.840. Rio 9648, reassuma a navegação, proa de Cari. Assumindo a navegação, pode ficar em 9648. Azul 4463, chame Recife na frequência 1251. Azul 4463, frequência 1251, bom voo. 4463, 251, bom, obrigado. No 941, desça e mantenha 7000 pés, ajuste do altímetro 1013. 7013. Rio 9648, desça e mantenha 4000 pés. Desça e mantenha 4000, 9648. Papá Romeu, quilo Serra Lima, desça e mantenha 3000 pés. 3000, quilo Serra Lima. Controle papapá, mais que mexeu mesmo, mas eu pego na Lapa. Gente. Gol no 941, completa a descida até 5000. Baixo. Gente, passarelo 2230, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus com 09 nós. 210 com 9, livre pouso, pista 28, passarelo. Autorizado ILS, corrigindo, azul 4076, autorizado final do procedimento ILS, está seguindo a Airbus da TAM, 5 milhas à frente. Chame Torre 1-186. 286, Papa Romeu, quilo Serra Lima, desça e mantenha 2000 pés, acuse estabilizado no localizador 1013. 2000, chamará estabilizado quilo Serra Lima. Gol 1941, redução de velocidade para 200 nós, 200 nós é o número 62 no sequenciamento, desça e mantenha 5000. Desça para 200, desça para 5000 no 941. Uma milha da cabeceira 28, continua a aproximação, aguardando pista livre, tá? 3804. Gente, aguardando, 3804. 141, tá aguardando a retirada do fim de vida, 2. Meu quilo Serra Lima, redução para 1.70 nós, completa final do procedimento. 1.70, final do procedimento. Rio 9648, está curvando à esquerda, confirma algum desvio? Fez o desvio, senhor, retomando a proa agora, Rio 9648, pode cair, descendo, vai atingir 4000. Ok, ciente. Rio 9648, desça e mantenha 3000 pés, ajuste o altímetro 1013, Está seguindo tráfego de menor performance, Bravo Eco 9 Lima, meia dúzia de milhas à frente. Ciente, o Rio 9648 descendo até 3 mil pés, ajuste padrão. Cruzado pouso na 28, vento 230 graus com 5 nós. Ciente, está 304 de pouso. Rio 9648, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1013, completando a redução para 179. 179 descendo para 2 mil pés e 9648. Quilo Serra Lima, passa do com o Zan, completo final, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6 aqui, Quilo Serra Lima. O 941, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. Para 3.013, nosso padrão. O meu quilo Serra Lima, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ciente, Lima. Tá 3804, solo aos 40, libera à esquerda, mantém antes da alfa, chama o solo 121, décimo 9. Esquerda da alfa, 219. Salvador, tá 3804, pisou, ingresso na Alfa. São 3804, táxi via Alfa Juliette, posição 1-1 no pátio principal. Alfa Juliette, 1-1 no pátio principal, são 3804. 076, cheque o trem, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus com 09 nós. Livre pouso, acho que travou, azul 4076. Tá 28? Gente. Sim, só confirmando, o senhor vai realizar o pushback de modo a ingressar na Índia? Positivo, vou colocar a cauda aqui pra Índia. Gol no 941, redução para 1809. Para 1809. Se realizar o pushback desse modo ou de modo padrão? Rio 9648 no localizador. Sente, passa o Zan, completo final, chame torre, C18 decimal meia dúzia, iniciando a redução para a aproximação. 18612 9648. E a Juliette, e após prossegue pátio 3 até o ponto de espera, porém só aguarda o ingresso do Airbus da TAM, agora na Juliette vai prosseguir para o 1-1. 648. E o 9648 no momento é o número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 9648. Vai botar o TRIP 5240. TRIP 5240, desça e mantenha 4 mil pés de ajuste 1013 na chegada a Cari. Por gentileza, essa é a notificação. Vamos lá, no ideal ou agora, você não quer que desça? Ok, no ponto de descida. Ponto de descida, 4000, chegada Cari, 5240. Quilo Serra Lima. Lima. Decolou para o norte, Guardião. Gente, o Guardião 05 prossegue com proa nordeste, sem interferência com o eixo da 1028, reporta na final para o pouso no batalhão de choque. Proa nordeste, reporta na final pouso no batalhão de choque. Quilo Serra Lima, autorizado pouso, pista 28, vento com a... correção, vento 210 graus com 8 nós. Ciente, livre pouso, Quilo Serra Lima. 7, tá um táxi dentro, o 4076. Autorizado 2 mil pés, ajuste altímetro 1.3, informe estabilizado, final do procedimento, ILS Zulu, pista 28. Para 2 mil, reporte autorizado no direto 2.2.9.4. Guardião 05 está acionado 0105, confirme. Afirma, 0105. Sente. Visão com batalhão de choque, intenção de frequência para condenação em pouso. Sente, Guardião 05, vento 210 graus com 07 nós, reporta solo controlado. Reportará. Quilo Serra Lima no solo aos 4-4, libera a próxima à esquerda e chama ao solo 121 no decimal 9. Qual o pátio de destino? Pátio. Sente. Dando esquerda, vai chamar. É? Até que posição? Chato checado, Rio 9648. Correto, pista livre, autorizado pouso na 28, vento 220 graus com 8 nós, o Rio 9648. Livre pouso, o Rio 9648. Estabilizou no Yankee, gol 9941. Controle, gol 941. Ok, o senhor está autorizado para o procedimento ILS Zulu, pista 28, tá certo? Pode prosseguir com o Yankee pelo atiso, entendeu? Pode, estou autorizado, gol 941. Confirma? Autorizado. Prossiga para a aproximação e chame torre, 1186. 1186, gráfico. Tio Abjet 6741, táxi via PAT 3, taxiway Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28 e no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 093, um bom voo. E a parte 3 Kilo Alfa com 1-0-1-3 e agradece o bom final de semana próximo. Do Guardião 05. Prossiga, Guardião. Acompanha mais o batalhão de choque, agora intenção na proa de Feira de Santana. Afastamento 50 milhas. Ciente, Guardião 05, prossegue com Proa Norte, aguardando transferência de comunicações. Proa Norte, agora transferência. Corre, gol 941. Na Charlie ou Bravo, chama o solo 121 decimal 9 antes da Alfa. Final 28, gol 941. No 941, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Guardião 05, transfere agora o controle 119-35, tem um bom voo. 19-35, Guardião. O gol no 941, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou, 941. Ciente autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus com 10 nós, gol no 941. Inclusive pouso 28, 941. Controle Salvador, Guardião 05. Número 5507, condições de usuário de ajuste 2013, irá prosseguir para Feira de Santana? Afirmo. Por gentileza, o estimado de sobrevoo, Guarda 05, irá efetuar pouso? Pouso no primeiro batalhão, batalhão de Feira de Santana. Ok, estimado de pouso, o Guarda 05, por gentileza. Aos 1630. Gente, 1630. Informe 20 milhas afastado de Salvador, Guarda 05. 20 milhas formarás. Trip 5486. Sente, chama o centro Recife na frequência 125. Corrijo. 1288 alternando 1260. 1288 60 5486. Aí manter, cabeceira 28. 941 no solo de Salvador, às 48, libera à esquerda e chama ao solo 121 decimal 9. Esquerda 219. Golo 941 no táxi Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Alfa Juliette, posição 07. Tá, 28, vento 230 graus, 10 nós. Autorizado, o Kilo Sierra Lima autorizado para o cruzamento da 1735 até o parte 5, frequência livre estacionar. Salvador, boa tarde, 6741, ponto de espera, 28, pronto. O objeto 6741 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e mantém, 6741. Retorno, peguei nos desvios à direita e após à esquerda, 5240, devido às informações. Meu Zulu Lima Tango decola 50, controle agora em 1, 19.35, bom voo. Boa, 1935. E reportará. Controle Salvador, é o Papa Romeu Zulu Lima Tango. Confirma, por gentileza. Papa Romeu Zulu Lima Tango, decolado da 28. Papa Romeu, meu Lima Tango, confere. Afirmativo, Papa Romeu Zulu Lima Tango. Ok, suba e mantenha 145 na radial 300. Autorizado, vou à direita na radial 300. Prato, com a direita, vai manter a radial 300. Motor Salvador Mantinha, voo 1600, formação Romeu, descida para 1500. 1600, desce e mantém 050, chegada a Karen. Ajuste de altímetro 1013, por gentileza, sem educação. Certificando 050 na carga. Controle papapapá, Martinho Leste Romeu, através do Parque de Pituaçu, para regresso. Regresso Salvador, confere? Afirmativo. Chame Torre Salvador, na frequência 118 decimal meia dúzia, para um ingresso de circuito de tráfego. 118 decimal meia dúzia, graça, boa tarde. Atório Gol 697. Voo no 697, desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1013, chegada e pit e ação de educação. 4.000, 1013, pit, identificando em forma de que você deu contato com o centro. Sente. Direcionel. 44, tá passando 116 para 1.000, 100, 131 no 44, desse mantém o 060, chegada. Care, ajuste de altímetro no 0, no 3, acende a edificação. Redução para 250 nós. 060. Mike Juliette Romeu, destino é Abata? Afirmativo. Ciente, agilize o quanto possível da presente autorizado a proar direto a Abata. Reporte na final para pouso. Mike Juliette Romeu. A presente agilizando autorizado a proar Abata. Mike Juliette Romeu. 6741 vai manter a posição devido ao tráfego anteriormente decolado. O controle pediu para guardar mais um pouco para dar separação da decolagem, ok? Positivo, está aguardando. Salvador, boa tarde novamente, objeto 6729, cópia Fortaleza 330. Objeto 6721, boa tarde, informação em curso Romeu, Fortaleza 330, só um instantinho, cópia, prepare a Momo Transição Frotti, aguardando. Momo Frotti aguardando, 6721. Guru 697, voe a posição e pit. Bonnie pit da presente, voo no 697. Já tirou Romeu, levou ao final da 1028, vai para final da bata. Gente, avistado, autorizado pouso direto na bata, o vento 250 graus com 12 nós, reporta solo controlado, Mike Juliette Romeu. Controlado, solo controlado, Mike, Leste, ao meu. 05. Guardinha 05, controle. Gente, eu não tenho tráfego a informá-lo, se eu tenho frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, o pulso será 1630, confere? Sente, então regresso, guardia 05. Salvador, bom dia, 924. 924, desse mantém 070, chegada Karen, ajuste o time, entrou na 013, por gentileza de educação. Você entendeu? Se a sua identificação é chegada na cara, poderia confirmar a descida? Desse mantenha 060. Sim, 060, muito obrigado, 924. Gol no 697, desse mantenha 3 mil pés, gol no 697. Descendo para 3 mil pés, gol no 697. Gol no 600, desse mantenha 4 mil pés. 4.013, 600. Então 3144, desse mantenha 050. Controle 1, um pequeno desvio aqui no 600 à direita chegada, ok? Sente. Responder, objeto 6721 no portão 4. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, treinamento 6721 da web. Chama nada. Passarelo 2230, boa tarde, informação em curso Romeu, Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés e após prossegue com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle é em 119 decimal 35 e aciona 5122 no transponder. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 28, vai manter a proa até 3 mil pés, após curva direita na saída Arbor e após direto. 1930 controle, 5122 do transponder 240, na escuta. Então 3144, redução para 220 nós. 220, 3144. Full.